Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde, contato radar, você da Romo. 2231, sente. Trip 5241, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Aguarde, mantenha a cabeceira 1-0. Siga. Estamos verificando, só um minuto. 1-1, autorizado a decolar cabeceira 1-0, vento 0,80 graus, 179. Para o táxi, PAB 146, horas 10, na terra da passagem. Contentamente o PAB, por gentileza? PAB 146. Gente, vamos 755, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera do 1-0, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1-0 no 1, uma boa tarde. Autorizado Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera do 1-0, 1 no 8, decimal 95, voo 7. Obrigado, boa. Gold Shore Juliet 6720. Webjet 6720, give way to Boeing 737 from Go Company. And after you are cleared by Juliet to gate 06. After 737, go Juliet 06, Web 6720. Xané 6210, ponte de aproximação, ajuste 1-0, 1-1, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Pará, 6210. Rumba 1-1, decolada 1-0, chame controle 120, decimal 8. Chamada 208, obrigado, boa. A 1000 pés, o tipo é um P3 da Força Aérea, quadril motor. A frente do tráfego vai manter massa de 500 pés, cara, frente o demônio. Compreende Salvador, boa tarde, eu rompo, é 1-1. Foi 00, autorizado a decolar cabeceira 1-0, vento 0, 80 graus, 1-5 nós. 0 na lotar. Golf Mike Alpha, prossiga. Alfa Tango para Check Rádio, confirme. Aqui Alfa, recente da solicitação, confirma o nível. Inicialmente mantém-se em condições visuais, vou para o Salvador, o Golf Mike Alfa. Fox, chame torre 11895. 295, Fox. Chené 6210, complete leste, torre 1895. Passando agora em Itapuã, para ingresso pouso, extensão 17 ao direito. Chené 6210, livre pouso 1-0, vento 0,80 graus, 1-5 noite. Livre pouso, abaixado e travado, 6210. Olimpo 00, decolado, aos 1-2, chame controle 120, decimal 8. 208, Olimpo 00. Então prossiga para o farol de Itapuã, 1.000 pés, em espera com curva pela esquerda, Olimpo 00. Indo para Itapuã, 1.000 pés, com curva pela esquerda, Olimpo 00. Lima Mike Fox, na vertical do farol de Itapuã, inicia espera com curvas pela direita, informa o P3 da Força Aérea, 1.000 pés, fique atento ao tráfego, Lima Mike Fox. Vai ficar atento, máximo de 500, cruza pela direita, aguarda, Fox. Torre, Golfo 1755, ponto de espera, dá 1-0, pronto. 1755, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Mantém o ponto de espera, dá 1-0, gol 1755. O Lima Mike Fox tem condições de aproximar para a cabeceira 35, vento 0,80 graus, com 1-5 nós. Tá firme. Reporte ingresso no final da 35, Lima Mike Fox para pouso pairado. Porta final 35, pouso pairado, Fox. 2231, por gentileza, senhor, seria possível, após a posição Momo, voarmos direto para o destino, Barreiras? Aguarde. Obrigado. Salvador, Altan 3190. Altan 3190, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardo. Oceané 6210, no solo aos 13, direita 121, decimal 9. Aman, desça para o nível 080. Para 080, quarto. Confirmando, para informação, tem um helicóptero agora passando a baixo 500 pés, o que vai prosseguir para a cabeceira 35, pista auxiliar. Ok, o 0085, visual e identifica. Realiza um 360 com curva pela esquerda e reporte ao término, Olimpo 00. Pode esperar, porque com curva esquerda é o 80. Rota 3190, confirmando baixada travada. Afirmo. Tem livre pouso na 10, o vento 080 graus, 14 nós. Autorizado, pouso pista no 0, tá? 3190. Tá. Avistado, autorizado a aproximar direto para a cabeceira 35, para pouso pairado, vento 080 graus com 14 nós, Lima Mike Fox. Cabeceira 35, autorizado, pouso pairado, sente o tráfego da 10 Fox. Então 3190, tráfego helicóptero à direita da final da pista no 0, aproximando para pouso pairado, cabeceira 35, sem interferir com sua aproximação. Ciente, 3190. Voo no 755, visual com Airbus da TAM, final do 10. Afirmativo, visual coronado. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 10, voo no 755. Após a passagem da mesma linha, mantenha 10, voo no 755. Após Momo direto, Barreiras. Após Momo direto, Barreiras. Muito obrigado, 2231. Cópia. Afirma, tá pronto, cópia. Autorizado, Galeão, via Pendulum 10, até SMAP, após Luft e após conformata do plano. O nível 360, decola da 10, curva direita, perfil de saída da EL, Leda, Bridge. O transponder é o 55111 e o controle APR 120, decimal 8. Voo 077, correto. Chame pronto para pushback, acionamento. Salvador, Alta 3190. Então, 3190. Táxi Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 0. Voo no 755, livre decolagem da 10, vento 090 graus com 13 nós. Autorizada a decolagem da 10, voo no 755. Voo 755, só que após autorizado, cruzou um caminhão de bombeiros na nossa proa. Ok, o voo no 755. Estamos autorizados ou tem mais um caminhão por aí? Está livre a decolagem. E vai iniciar um 7. 00, na escuta? Ok, espera sobre o farol de Itapuã, na escuta, tô entrando na escuta para operação, ok? Afirmativo. Temos mais uma aeronave agora da coluna 10, um Boeing da Gol e após vamos ficar na escuta aí para operação. Certo. Mike Alpha, aciona a identificação. Acionada aí, Mike Alpha. Mike Alpha, contato radar. Preparação para o sequenciamento e sinal ILS, pistão no zero. Curva à direita. Foi na proa 220, limitado pelo custo do localizador, desse mantém a 3 mil pés, na gestão 011. 220, limitado pelo custo do ar, descendo 10 para 2000. Mantém a 10 para 3 mil pés, 3 mil pés, na gestão 011. 2011, descendo para 3000, você vai de alta na proa 220, limitado pelo loco. Controle trip 5491. Trip 5491, desça para 4 mil pés, ajuste 011. Necessita redução, senhor? Pode manter a velocidade, número 1 na aproximação. Ciente para 4 mil, trip 5491, mantendo mais speed. Meia boa tarde, pronto, 4 Recife. Pronto. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca. Transição Aru, o controle 1208 aciona 5047, o gol 1856. Recife autorizado no 390, Upper Whisky 58, decolagem 10, curva esquerda, Fuca Aru 1208, controle 5047, transporte. Correto, portão 02, chama pronto, gol 1856. Trabalho. Vai ultrapassar essa aeronave. Gente, meia, não faz três. Chame Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. Recife, vamos 1288, 260, grato, bom trabalho, 06500, Xané 6143. Xané 6143, ciente, atingir 50, mantenha. Atingir 50, mantenha. Trip 54, 91, desça 2000 pés, ajuste 10, 11, autorizado final e elétrica, reporte localizador. 2011 para o 35490, autorizado ILS. 1-1. O Xené 6143, desça 4000 pés, ajuste 10, 1-1. 4000 pés com 1011, o Xané 6143. 925, aguarde cópia. Voo 925, copia? Copia. Voo 925, autorizado Brasília, via Pêsulo 17 até a Pino, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado é o 360, saída Arbo, transição Elefa, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5575, frequência do controle 120.8. Voo 162, a sua escuta. A intenção seria terminal 360 e na sequência mais no próximo a passagem. Durante 2 minutos, 3 minutos. 0 com curva à direita, corresponde 5575. Confirme o controle. Frequência do controle 120.8, gol 1925. 208. Quer confirmar? Semana travessura, torre, o Olimpo 00. Semana travessura. Travessa da torre, Olimpo 00. 4000, Xané 143. Gente, mantenha 4000, esquerda para 190, limite localizador, Xané 143. Esquerda 190, limite localizador, 6143. 4206, informação Sierra, confere, copia. Autorizado Recife, via Opel Whisky 58, nível 370, saída Pucca, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5055 no transponder, frequência do controle 120.8. Azul 4206, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 01. Estou passando 1, 7. Estamos aguardando autorização para puxa. Ciente. Maquial. Maquial, esquerda, 120, Maquial 3000. Salvador, gol 612. Com 612, prossiga. Pode voar dunas, está presente? Cada parada está pronta, está precisando da passagem. Cada parada está pronta, Olimpo e 00. Vai realizar. Está visual com tráfego da trip na final da pistola 0? Afirmativo, visual com tráfego. Afirmativo, vai ter que aguardar a passagem desse tráfego. Assim a retaguarda do trip. Está autorizada a passagem embaixo. Vai guardar a passagem do trip no pouso e após está autorizada a passagem embaixo. Tem condições de seguida presente sem atrapalhar o tráfego? Negativo. Não é possível, né? Sem atrapalhar. Só vai aguardar para fazer a passagem baixa a retaguarda do trip. Afirmativo, vai se encaixar a retaguarda do trip onde puser o zero. Trip 549 não autorizado, pouso pista 1-0, vento 080 graus e no 79. Autorizado pouso para o 5491. Meu 143, chame torre 1-18-95. 2, 1895, obrigado, boa tarde, 6143. Boa tarde, Torre de Salvador, é o Xanã 6143, 2 milhas de Simbra, embaixo travado. Xanã 6143 na escuta? Na escuta. Bruno, chame Recife 12545, alterno 2645. 2545, 2645, a hora. Perdida, chama controle 208, Xanã 6143. O Olimpo 00 na escuta? Batido, na sua escuta. Mantenha o no meu pés, ok? Aproximação é a cauda do ATR da Trip, já na, cruzando a cabeceira 1-0. Tráfico à sua esquerda, sua aproximação perdida, já em escudo do controle. 6-0, Golf, Mike Alfa, batendo 3.000. Projeção 143, iniciou a aproximação perdida, está atingindo 2.000. Com 755, chame Recife. Frequência 1-3325, alterno 251. 3-3-2-5-2-5-1, 755. Quero fazer passagem baixa aqui na vertical da torre. Gente, o Oceané 6143, nova vetoração para o final ILS, curva esquerda para o 360. Esquerda 360, Oceané 6143. Gol 601, desça 4, nível 040 e prepare e espera a posição pelo. Parem a fã, espera em pelo, 601. 3567, informação em curso, SR, copia? Copia, 3567. Então 3567, autorizado Brasília, via UPS 17 até a Pino, após conforme a rota do plano de voo. Nível 380, saída Abo, transição Elefa. Pistão no zero com primeira curva à direita, acione 5051 no transponder, frequência do controle 120 decimal 8. Tem previsão de quantas horas? 1612. 2 horas. 2 horas, assistente. Está recebendo para mim. Golf Mike Alfa, curva esquerda, proa 270. Esquerda 270, Golf Mike Alfa, mantendo 3.000. São 3567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 03. Portará pronto, 03. Nossa saída, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo? Afirmo, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e transição Eleva. Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Arbor Eleva, muito grato, são 3567. Nova Tripe 5491. Tripe 5491, boa tarde, autorizado táxi Alfa Kilo, remota 04, passe 3, quando lá, atente ao sinalizador. Tango Índia, direto Vera Cruz, informe de onde descida. Xanã 6143, curva esquerda pro 270. Vinda 270, Xanã 6143. E 100 graus com 13 nós, decolagem autorizada. Teve decolagem da 90, boa 977. Olimpo 00, chame para nova passagem, Olimpo 00. Afirmativo, para nova passagem, em torno de mais 30 segundos autorizado. Ok, então pode prosseguir então com a nova passagem. Então com 737 da Gol vai iniciar a decolagem. Vai passar sentido sul do aeródromo para o norte até o nordeste, ok? Na vertical aqui da cabeceira 10. Afirmativo, então está autorizado iniciar a corrida para a nova passagem, pelo cuidado. terceira passagem vai ser na sequência conforme essa? Afirmativo, a terceira passagem seria, faz uma passagem nesse sentido sul, e após faz um 180 e volta no sentido norte para a última passagem. Ok, então vai passar sul para o norte, depois 180, norte e sul. Afirmativo. Xenemé 143, esquerda 240, limite ao lock. Esquerda 240, limitado, localizado, Xenemé 143. Decolado aos 34, controle 1208, vai ver. 1208, Goro 077, grado, boa tarde. Golf Mike Alpha, curve à esquerda pro 240. Mike Alpha, esquerda 240, mantendo 3 dias. Controle Salvador, boa tarde, com 1077. 077, contato radar, suba ao 360. Sobre 3677, gol 1612, está cruzando 7300 em descida para 6000. Copiado no 612. Pode curvar a esquerda para o localizador, 6143? 6143, autorizado curvar a esquerda, interceptar o localizador, informo que ainda previsto uma órbita em Simbra, a confirmar. 6143. Positivo, pode então dar presente, completar a curva pela esquerda e a passagem autorizada, sentido Lauro até Itapuã. Positivo, se possível então pela direita, vai fazer perpendicular a torre, a pista. Então vai curvar à direita, perpendicular no 028, sentido Lauro. Positivo. Em conforme autorizado, 00. Aqui autorizado, 00. Após o pouso final, confirma. Xenemé 201, boa tarde. Xenemé 201, informação em curso SE, aguarde cópia. Copiou, aguardando cópia, se possível, subida prevista. Dael Leda Brito, seu copia. Pronto. Xenemé 201, Galileu via Peso 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída Dael Leda após Brito. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5046, frequência do controle 120.8. Ouça na 6201, autorizado 360 Galeão, Amper Zulu 10, SMAP e após de acordo com o plano de voo. Dael Leda Bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita, acione 5046, controle 120.8, copiou informação terra. Xenemé 6201, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento, portão 04. Localizador, desça para 2000, 1011. Para o golpe mais de alta esquerda, combina boa? 080. Esquerda 080, descendo para 2000, golpe mais de alta. Autorizado, ILS, reporte no localizador. Curvas pela direita, evitando a final 17, ok? Afirmativa, a gente vai liberar a final da 17, 00. Boa tarde, o Torres de Salvador, a Xenemé 143, retornando na final, está agora a 3 milhas de Simbra. Afirmativo, tráfego avistado, reporte externo baixar travado, agora sim definitivo para o pouso. Gente, eu gostaria que o senhor confirmasse, por gentileza.